das águas que brotam do altar. Flui a vida, vem me transformar. Dos tornozelos até o coração, me leva, Senhor, em tua direção. Rios de vida sarando o mar, toda criatura vai viver, vai habitar em cada margem. Árvores a florescer, fruto eterno, remédio que vai trazer. Mediu-me o coração, me fez passar águas profundas, não posso ficar. Teu amor me envolve, me faz nadar. Nos teus braços eu vou descansar. Rios de vida sarando. As águas que do santuário vêm, cura e vida em ti eu sei. Pescadores juntos, redes a lançar, em cada canto tua glória vem reinar. Títulos de vida sarando. Português e worshiper, corsa e guitarra, piano, sepinki, pelo risbe piano.